Padrão 250 Salvador, 250. Padrão o curso de localizador. Corrigindo pelo início ao curso de localizador. Agora 2010, com grau de 2.5.0.8.2. Com 9.4.8.4.2.3 para o de 2.0.5.0. Juliette Golf, continue a transmissão. Aposto para o telefone. está avisando para o aeródromo para o cancelamento da defesa tração na 7. Ok, cancelado aos 4:30. Mantenha inicialmente a programa 0, aguarde para abandonar o final da manhã. Sim, mantendo aguardando, já de boa. Lou, nós temos uma 3 ali, mantendo. Thank you. We have the snow here, left. The left is at the park.

dia, chegada 24060, em Curva de Santara 2500.

Please be able to control it, please. Please, that is the reason I got these ones that are in the store. Rádio. Um no meu lugar. Continuando a aproximação, autoridades de transporte de Belém, que é a sua responsabilidade.